você demonstrou a mim. Foi tudo mentira, eu acreditei. Você me enganou, me abandonou. Juro que chorei, juro que chorei. E vai feliz, mas serei feliz e você vai ver, e você vai ver. Você não pensou no mal que me fez. Só espero um dia, chega a minha vez. Você vai sentir a falta de mim. Você vai chorar, mas eu não vou ligar. Vou fazer assim. Sem os meus carinhos, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Mas juro por Deus, não lhe aceitarei. Eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Chorar como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei.